dizendo que não tem tempo pra mim. Eu gosto daquele garoto que vem fazendo assim. Manhoso, sem jeito, safado, bem colado. Vem, que eu vou te deixar muito louco, vou te fazer meu bem. Todos me querem, mas fazer o quê? Se sou mais linda, mais foda, vou te mostrar o porquê. Não fica sem jeito, ninguém é perfeito, que eu tô na sua querendo você. Só não chega com pressa, que o bonde tá armado pronto pra me defender. Máximos Sportswear. Sem cabo, risco, meu nego disse que vai ter que aprender. Um dia eu tô doida pra beijar na boca. Vem pra cá, vem então. Vem, vem pra cá fritar. Vem pra cá dançar. Que hoje eu tô doida pra beijar na boca. Vem, vem pra cá dançar. Vem pra cá viver. Vem que eu tô doida, vem pra aprender. Não tem tempo pra mim. Eu gosto daquele garoto que vem fazendo assim. Manhoso, sem jeito, safado, bem colado. Vem, que eu vou te deixar muito louco, vou te fazer meu bem. Todos me querem, mas fazer o quê? Se sou mais linda, mais foda, vou te mostrar porquê. Não fica sem jeito, ninguém é perfeito, que eu tô na sua querendo você. Só não chega com pressa, que o bonde tá armado pronto pra me defender. Lá vem bala. Faz cabo, risco, meu nego disse que vai ter que aprender. Hoje eu tô doida pra beijar na boca. Vem pra cá, vem então. Vem, vem pra cá fritar. Vem pra cá dançar. Que hoje eu tô doida pra beijar na boca. Vem, vem pra cá dançar. Vem pra cá viver. Vem que eu tô doida, vem pra aprender. Essa mina, e quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado nessa mina, e quando ela empina, geral quer se envolver. E quando ela chegou no fluxo, geral parou. Cintura fina e um bumbum grande, não teve quem não notou. Cabelo longo ao vento, troca sentimento por sensação. Faz pose pra foto, tirando onda, esqueceu quem feriu o coração. Ela manda um quadradinho sensacional. Ó, oh, assim cê mata o pai. Ela manda um quadradinho sensacional. Ó, oh, vai que tá legal. Tô apaixonado nessa mina, e quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado nessa mina, e quando ela empina, geral quer se envolver. Apaixonado nessa mina, e quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado nessa mina, e quando ela empina, geral quer se envolver. Neto Refrigeração Automotiva da Cidade Nova, ao lado da Estação do Sul, em frente ao Abacatão. Chegou no fluxo, geral parou. Cintura fina e um bumbum grande, não teve quem não notou. Cabelo logo ao vento, troca sentimento por sensação. Faz pose pra foto, tirando onda, esqueceu quem feriu o coração. Ela manda um quadradinho sensacional. Ó, oh, assim cê mata o pai. Ela manda um quadradinho sensacional. Ó, oh, vai que tá legal. Apaixonado nessa mina, e quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado nessa mina, e quando ela empina, geral quer se envolver. Tô apaixonado nessa mina, e quando ela empina, não dá pra não querer. Tô

oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ô maravilha, oi, oi, ô que delícia, vai, oi. Ô maravilha, oi, oi, oi, que delícia, vai, oi. Rapidamente ela vai descendo, e lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo, tá toda, tá toda, tá toda, tá toda, tá toda, toda se exibindo. Tá toda, toda se exibindo. Tá toda, toda se exibindo. Essa novinha no meio do fluxo, tá toda, toda se exibindo. Rapidamente ela vai descendo, e lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo, tá toda, toda se exibindo. Dá risadinha pra mim, dá uma chance novinha. Dá risadinha pra mim, dá uma chance novinha. Rapidamente ela treme o bumbum. Lentamente, lentamente, lentamente uma quicadinha. Lentamente, lentamente, lentamente uma quicadinha. Lentamente, lentamente, lentamente uma quicadinha. Lentamente, lentamente, lentamente uma quicadinha. Hoje ela tá diferente, hoje ela quer subir. Hoje ela tá diferente, hoje ela quer subir. Rapidamente ela treme o bumbum. Bumbum. Rapidamente ela treme o bumbum. Rapidamente ela treme o bumbum. Rapidamente ela treme o bumbum. Chama a novinha pro fluxo. Rapidamente ela vai descendo, e lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo, tá toda, tá toda, tá toda, tá toda, tá toda, toda se exibindo. Tá toda, toda se exibindo. Tá toda, toda se exibindo. Essa novinha no meio do fluxo, tá toda, toda se exibindo. Rapidamente ela vai descendo, e lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo, tá toda, toda se exibindo. Dá risadinha pra mim, dá uma chance novinha. Dá risadinha pra mim, dá uma chance novinha. Rapidamente ela treme o bumbum. Lentamente, lentamente, lentamente uma quicadinha. DJ Marujo, o Murdoc! É o bis. Se não for na escolquinha. Olha a troca dos meninos das pinhas. Só por Deus, é meré. Só por Deus, é meré. Só por Deus, é meré. Eu fico triste quando eu vejo elas brigando. É, tô boladão, parar até de se falar. Tão me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi namorar. Laia, laia, laia, laia, laia, laia. Laia, laia, laia, laia, laia, laia. Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca. E se um dia babar, deixa a porra daí cantar. Laia, laia, laia, laia, laia, laia. Laia, laia, laia, laia, laia, laia. Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca. E se um dia babar, deixa a porra daí. Com cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado. As menina perde a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado. MC Flavinho é putão treinado. Os amigos envolvidos é putão treinado. Pega a novinha, goza dentro, os caras. Pega a novinha, goza dentro e caralho. Mastigado de balinha e muito mal de lança. Bandido não dança, bandido balança. Bandido não dança, bandido balança. Rabiscando no passinho e joga a isca pra espiranha. Bandido não dança, bandido balança. Bandido não dança, bandido balança. É o bis. Vai. Se não for na escolquinha. Vai. Olha a troca dos meninos das pinhas. Só por Deus, é meré.